já dizia o ditado, há males que vêm para o bem. Hoje de olhos abertos eu já sei quem é quem. Quem gosta de sugar é sanguessugo. Meu sangue é vacinado contra ratos de rua. Malandro que é malandro, não fica aí parado. Vai atrás do objetivo, sempre determinado. Siga os seus passos com determinação. Não fica aí parado, não viva de ilusão. Siga os seus passos com determinação. Não fica aí parado, não viva de ilusão. Não viva de ilusão. Chore, levante a cabeça, siga os seus passos, aqui nada é por acaso. Já dizia o ditado, há males que vêm para o bem. Hoje de olhos abertos eu já sei quem é quem. Quem gosta de sugar é sanguessugo. Meu sangue é vacinado contra ratos de rua. Malandro que é malandro, não fica aí parado. Vai atrás do objetivo, sempre determinado. Siga os seus passos com determinação. Não fica aí parado, não viva de ilusão. Siga os seus passos com determinação. Não fica aí parado, não viva de ilusão. Não viva de ilusão.